forte. Ela é gostosa. Ela é demais. Ela é a sua rádio. Clube AM. Na loja agropecuária da Copacol, tem tudo pra quem trabalha, de sol a sol. Do jeito que você precisa, produtos que você confia, pro campo e para a construção, e sempre a melhor condição. Na loja agropecuária da Copacol, você encontra tudo o que precisa com a melhor condição. Vem pra cá. Aqui o rádio de microfones abertos. YJ341, 1570 kHz. Rádio Clube de Nova Aurora. Emissora integrante da Rede Católica de Rádio. Transmitindo música, esporte, notícias e divertimento. Rádio Clube de Nova Aurora é também prestação de serviços comunitários. Clube, a medida certa em comunicação. 3 horas. A Rádio Clube apresenta Consagração a Nossa Senhora do Rocio. Oferecimento Calçados Fontana, agora em novo endereço, com novidades em calçados masculino e feminino. Promoções todos os dias, atendimento das 8 às 18 horas. Descontos especiais no pagamento à vista. Loja 1 e 2, agora no mesmo endereço. Calçados Fontana, 58 anos em Nova Aurora, ao lado da Praça dos Pioneiros. Apresentamos a consagração à Nossa Senhora do Rocio, diretamente do seu santuário em Paranaguá, com o missionário redentorista Padre Dilson Gonçalves. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto. Hoje é dia de São Lourenço, que foi diácono da igreja. São Lourenço amou profundamente a Cristo nos pobres. Era verdadeiro diácono que anunciava, vivia e servia o Cristo com toda a intensidade de sua vida. Hoje celebramos então a vida desse grande santo e pedimos que lá do céu ele olhe por nós. E o salmo de hoje, o salmo 111, diz: feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Nossa Senhora interceda por nós. Por isso, com toda a fé e confiança, vamos fazer juntos nosso ato de consagração. Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná, nós vos saudamos, refúgio dos necessitados. Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dai-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramos-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva, com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Agora a bênção da água e dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai essa água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença. Concedei a Deus que, por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus. Você acompanhou diretamente do seu santuário em Paranaguá a consagração à Nossa Senhora do Rocio. Informações 3423-2020 ou acesse santuariodorocio.com. Rádio Clube apresentou Consagração à Nossa Senhora do Rocio, no oferecimento Calçados Fontana. Calçados Fontana, agora em novo endereço, com novidades em calçados masculino e feminino. Promoções todos os dias, atendimento das 8 às 18 horas. Descontos especiais no pagamento à vista. Loja 1 e 2, agora no mesmo endereço. Calçados Fontana, 58 anos em Nova Aurora, ao lado da Praça dos Pioneiros. A melhor 1570 AM. Os tempos são outros. O nosso povo está carente. Precisamos mais do que nunca estarmos ao lado de nosso Senhor Jesus. Para isto, a paróquia São Roque, em parceria com a Rádio Clube de Nova Aurora, trazem todos os dias uma programação voltada para nossas famílias. Ligando o seu rádio aqui em 1570, você fica bem mais perto de Deus. Rádio Clube, 1570, a emissora da família. Acompanhe aqui na Clube a novena de São Roque, semana especial, a partir das 20 horas, direto da Matriz São Roque. Transmissão da Santa Missa em honra ao padroeiro de Nova Aurora. Uma realização da sua Clube AM, com apoio da Paróquia São Roque. Clube AM 1570, Nova Aurora, a número 1 da cidade. Entardecer na querência. Apresentação, Cláudio Dreyer. Esse volume faz esse rádio bufar, que o locutor é dos bem no programa vai começar. Vamos o volume do rádio aí, ouça, isso é Rio Grande. A partir de agora, programa Entardecer na Querência. A apresentação, Cláudio Dreyer. Tá chegando o campeiro, tá chegando o trovador. Com a alma cheia de verso e o peito cheio de amor. E a gaita fazendo costa no peito do cantador. Buenas, buenas, buenas, buenas, estamos chegando. Segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Com as bênçãos do patrão lá das alturas, começando mais uma semana na companhia de todos vocês. Numa tarde de invernia, eu meu primeiro passo. Esse é o Entardecer na Querência, aqui na sua Clube AM 1570, da cidade de Nova Aurora. Jornalista responsável, Cristiane de Oliveira. E no proseio, esse humilde peão do Rio Grande que vos fala, Cláudio Dreyer. E aonde você estiver, receba o meu quebra-costela bem chinchado. Em nome de Mecânica Padrão Diesel, Casa das Tintas, Casas Trevo e Proeste, WVAN Caçambas e Containers para Obras, e também do Boniatti Supermercado lá da Penha, Estamos chegando. 17 horas 6 minutos. Telefone liberado 45-3241-3502. Também tem o nosso WhatsApp para você fazer o teu pedido musical 459-9940-4987. Vamos que vamos. Até às 19 horas. O melhor da música gaúcha, você ouve aqui, no Entardecer, na Querência.